central do sertanejo. Sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Eu não sou freeboy, mas estou na moda. A mulherada gosta. A mulherada gosta do papai. Eu não sou freeboy, mas estou na moda. A mulherada gosta. A mulherada gosta. Sou um gordinho, sou gostoso. Sou o rei do paredão. Copo de uísque na mão. Invejoso passa mal, porque minha vida é assim. Não frequenta academia, mas as top pira em mim. Sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Do gordinho. Eu não sou freeboy, mas estou na moda. A mulherada gosta. A mulherada gosta. Eu não sou freeboy, mas estou na moda. Sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Eu não sou freeboy, mas estou na moda. A mulherada gosta. A mulherada gosta do gordinho. Eu não sou freeboy, mas estou na moda. A mulherada gosta. A mulherada gosta. Sou um gafação gostoso. Sou o rei do paredão. Boneta John John, copo de uísque na mão. Invejoso passa mal, porque minha vida é assim. Não frequenta academia, mas as top pira em mim. Eu não sou freeboy, mas estou na moda. Sou gama, eu sou gostoso e tô na moda. Simbora! Sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. E quando o bebe fica louca, louca, louca, louca pra dançar. E quando o bebe fica doida, doida, doida e não para de falar. Malha, estuda pra valer, tá sempre linda, glamurosa, fazendo acontecer, toda certinha, vai entender. Mas quando chega na balada, só quer beber, beber, beber. E quando bebe fica louca, louca, louca, louca pra dançar. E quando bebe fica doida, doida, doida e não para de falar. Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar. Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar. E quando bebe fica louca, louca, louca, louca pra dançar. E quando bebe fica doida, doida, doida e não para de falar. Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar. Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar. Vai! Ela trabalha, malha, estuda pra valer. Tá sempre linda, glamurosa, fazendo acontecer. Toda certinha, vai entender. Mas quando chega na balada, só quer beber, beber, beber. E quando bebe fica louca, louca, louca, louca pra dançar.

Vai. Central do Sertanejo. Quem esqueceu não fica olhando pro nada. Não enche a cara, não liga de madrugada. Quem esqueceu não fica trancado no quarto, segurando uma foto, preso no passado. Quem esqueceu vive feliz sorrindo à toa. Não finge por aí que tem outra pessoa. Não dá vexame, não incomoda. Quase não bebe, quase não chora. É, dá pra perceber que eu não te esqueci, amor. Sinto a boca, sinto o beijo, sinto o cheiro. Tá difícil aguentar a dor. É, tá complicado esse negócio de te esquecer. Até minha tristeza tá com pena, não tô dando conta de viver. Olha o tanto que eu tô chorando, o tanto que eu tô sofrendo. Cê não tem base do tanto que eu tô bebendo. O trem aqui tá bagunçado, perdoa logo esse dedo apaixonado. Olha o tanto que eu tô chorando, o tanto que eu tô sofrendo. Cê não tem base do tanto que eu tô bebendo. O trem aqui tá bagunçado, perdoa logo esse dedo. Passando pro banheiro. Fica assim não, Júnior. Vamos assim, ó. É, dá pra perceber que eu não te esqueci, amor. Sem tua boca, sem teu beijo, sem teu cheiro. Tá difícil aguentar a dor. É, tá complicado esse negócio de te esquecer. Até minha tristeza tá com pena. Não tô dando conta de viver. Olha o tanto que eu tô chorando. Cê não tem passo do tanto que eu tô bebendo. O trem aqui tá bagunçado. Perdoa logo esse teu apaixonado. Olha o tanto que eu tô chorando, tanto que eu tô sofrendo. Cê não tem passo do tanto que eu tô bebendo. O trem aqui tá bagunçado. Perdoa logo esse teu apaixonado. Olha o tanto que eu tô chorando, o tanto que eu tô sofrendo. Cê não tem passo, o trem aqui tá bagunçado, tá bagunçado demais. Olha o tanto que eu tô chorando, o tanto que eu tô sofrendo. Já não tem basta, o tanto que eu tô metendo. O trem aqui tá bagunçado. Perdoa logo esse teu apaixonado. Jean e Júlio, marcando presença. A participação do Cristiano Araújo, Bêbado Apaixonado. Passou também Jackson e Matheus e Mr. Catra, Vai Que Cola, Hugo e Thiago. Esse copo aqui é o Central do Sertanejo na sua quarta-feira, hoje véspera de 2015. Todo mundo aí na expectativa, né? De um novo ano com muito mais paz, com muito mais energia positiva. É o que eu desejo pra você. E claro, saúde, porque dinheiro a gente corre atrás, né? Vem aí o segundo bloco, que tem Jorge Matheus, tem Léo Magalhães e Eduardo Costa, tem Luan Santana e muito mais. Então não sai daí que eu já tô voltando. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo na sua quarta-feira. Ei, quarta-feira arretada, véspera de 2015. Vamos continuando o nosso programa de hoje, porque o ano de 2015 está chegando, né, gente? Vamos com Jorge Matheus, Calma. Central do Sertanejo. Chore nunca mais, amor. Eu sou o sol cercando a chuva do seu olhar. Sou eu quem cuida e te peço, por favor, não chore nunca mais, amor. Calma, a sua insegurança